E aí, velho, põe mais uma carinha pra nós cheirar e chegado. Estica uma bem servida aí, vai. Tá calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Não tô me sentindo bem, mano. Tá pegando. Você tá pegando, mano. Sei lá, mano. Tá dando overdose, cara? Se calma. Ô, chama o socorro, resgate chama aí. Chama o socorro, mano. Você tá morrendo, mano. Você tá morrendo. Você entrou em apuros, meu rapaz. Perdeu seu tempo entregando-se às coisas vãs, drogas, bebidas e outras coisas banais. Deixou-se levar pela prostituta que ao mundo seduz. Seu coração está prestes a explodir. A foice já está erguida. Com um só golpe, a morte ceifará a sua vida. Você nunca quis ouvir a verdade. Sempre dispensou a correção. Mas agora você tem que se decidir. Ou caminha pelo caminho que é vida e luz, chamado Jesus. Ou será réu digno de castigo, um hóspede eterno da casa da dor. Ouça a palavra do Senhor. Arrependa-se ou morra.